Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu já gastei o meu 13º na Nerd Store. Eu sou o Cris Dias e eu sou o Cris Dias. E não há Cris Dias. Como muito tempo. Eu sou o Ednei Souza. Que... né? Nossa. Sou articulado, pode falar. Eu sou a Azaghal e hoje eu aprendo como ganhar dinheiro na internet. Muito bom. Nós estamos aqui com duas mega ultra bogas celebridades do mundo dos blogs. Ednei Souza, o Internei, e Cristiano Dias, ou Cris Dias, ou Cris Dias. Ô Cris Dias. Cara, o cara lá no meu trabalho jurava, cara, mas não é a Cris Dias, é mulher, cara. Eu falei, não, sou maluco, cara. É, já muito passei bom. Por isso, já recebi cantada, né? Cris Dias é o famosão, ele tá, tipo, antes de existir blog, ele já era blogueiro, o cara já tá aí há séculos. Ele tem o podcast excelente, Radar Pop, né? É, semestral. O Radar Pop é um bom podcast, não é o melhor podcast do mundo, mas é um bom podcast. E temos aqui Ednei Souza, o Internei.net, cara. Alguém pergunta assim, quem é o cara que mais ganha dinheiro com a internet? Todo mundo, Internei. Ele convenceu todo mundo disso. Essa aqui é a grande arte. Muito bom. É, então nós vamos falar disso, dinheiro com internet. É possível? Dá pra ganhar dinheiro com essa bagaça? Existe um novo mercado. É a bolha? É outra bolha ou não? Vale a pena ou não vale? Será que seu blog vale alguma coisa? Então vamos discutir isso no Nerdcast logo após os e-mails, hein, Canela? Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às leituras de e-mails. Sim. E essa semana nós temos novidades, Azaghal. Yep. Semana que vem, Azaghal Jovem Nerd Portuguesa e possivelmente 3D, olha aí. Veja você. Estarão na JediCon São Paulo, malandro. Tu vai levar o 3D pra não ter que entrar na fila, é isso mesmo? Ai, ai, vai ser bonito. Nós estaremos em São Paulo na JediCon com as camisas Jovem Nerd para vocês comprarem lá livremente, sem frete, ao vivo, falar com a gente, tudo. E, Azaghal, a gente quando vai. A gente tem essa mania de quando a gente vai numa convenção nerd, né? Uh-huh. A gente tem que lançar um produto novo. Sim, é verdade. Dia 8, sábado que vem, nós vamos estar, dia 8 de dezembro de 2007, vamos estar na JediCon com as camisas e com uma super novidade, um produto mega boga novo da Nerd Store. Que é super baratinho, Azaghal. Super verdade. Baratinho. Vai ser um hype, entendeu? Se você não tiver essa parada, você é um outsider do mundo nerd. Não, você é um loser. É um loser, né? Porque o nerd agora tá na moda, né? Então, pra você... Ah, é. Aproveitem quando podem, né, cara? É, tem que... Daqui a pouco vai ser todo mundo taxado de virgem patético novamente. Exatamente. Então, neste... Sábado, dia 8, a gente estará lá com as camisas do Jovem Nerd e com a nossa presença aí com este novo produto que é bem baratinho e é um mega hype novo da garotada. E depois da JediCon, a gente está pensando em sair com a galera. Olha! Todo mundo sempre fala, pô, vocês vão aonde? E aí sempre dá desculpa, sabe? Galera, a gente vai embora agora. Vai nada, sabe? A gente sai pra ir jantar no, sabe, Four Seasons, sei lá onde. Mas a gente tá pensando em, assim, sugestões aí, quem, sabe, quem quiser ir e tal, né? Talvez a gente junta uma meia dúzia e sai pra bater papo, alguma coisa sai, assim. Sai, dá uma esticada lá e uma hora alegre. Isso com vocês falando, vocês pagando. É uma boa, Zagal. A novidade é que a nossa loja, a Nerd Store, continua com a sua promoção louca do Natal Mega Boga. É verdade, peraí, toca a vinheta aí, rapaz. Natal Mega Boga. Unbelievable! É o Natal Mega Boga na Nerd Store, cara, não cansamos de falar. Todo dia tem uma mega promoção. Uma mega... Tá vendendo pra cacete, diz aí. Tudo... É, pô, a promoção da quinta-feira esgotou, por exemplo. A gente... Tu tem uma boa ideia, cara. Tu não é ruim, não. Mas então, todo dia você, quando entra lá na Nerd Store, tem também na vitrine do jovemnerd.com.br ou na nerdstore.com.br, tem lá um produto que a promoção é do dia. Ele só fica em promoção naquele dia. No dia seguinte, não vai estar mais em promoção. Então você fica de olho, porque, pô, às vezes tem a parada que você quer e, pô, é a hora de comprar essa pro seu Natal, né, compadre? Pra você já garantir. A promoção vai até o dia 23 de dezembro. Isso, de 2007. Então aproveite a promoção Natal Mega Boga da Nerd Store. Vamos aos e-mails de volta. Landa, landa, landa, nerd. Eu sou o Matheus. E atualmente moro em Cabo Frio, mas nascido em Rio Branco, Acre. Sobre isso mesmo, gostaria de falar é que o Acre é um estado normal. Um estado agora tudo certo por lá. Fui lá e não tinha nada de anormal. Esses foram nossos e-mails de voz que nós nunca ouvimos, selecionamos as cegas. Vamos para os e-mails normais de Eduardo Hel Souza, Porto Alegre. Fiquei com pena do Jovem Nerd por causa do mico do Samuel Jackson no nosso Nerdcast passado sobre micos das nossas vidas. E então vou relatar um mico muito maior que aconteceu na mesma época, a época que o Samuel Jackson veio aqui no Brasil. Na época em que o nosso Mace Windu veio pra cá, como vocês disseram, ele deu uma exclusiva para o Conselho Jedi do Rio de Janeiro. O que ninguém falou foi o presente que eles deram pro cara. O pessoal do Conselho Jedi presenteou Samuel Jackson com uma garrafa da mais típica cachaça brasileira. Que pariu, né, cara? Até aí tudo bem. O problema até é que... Até aí tudo bem porra nenhuma, né? O problema é que Samuel Jackson era um alcoólatra em recuperação. Olha isso, que horror. Aquela, que presente, né? É por isso que a gente é isso aí mesmo, pro gringo, cara. O cara vem pro Brasil, os caras conseguem uma porra de uma exclusiva com Samuel Jackson. O cara, em vez de ser uma boina, dá uma boina pro cara, meu irmão. Não, cara, não. O presente certo pra gringo é a camisa da seleção, compadre. Porra, ficou maluco. Uma piranha empalhada, uma cachaça, sacanagem, cara. Só pior do que isso, só se desse uma cuíca. Cuíca? Puta que pariu. Ai, ai, então, JN, não se preocupe, o seu mico foi um sagui, o King Kong ficou por conta do Conselho de Idade. Excelente. Fábio Agnuma, é isso? Assim. 21 anos? São Paulo, ST? Olá, Jovem Nerd Azaghal. Há pouco tempo, mudei de emprego. E sempre que a gente chega em algum lugar novo, no primeiro momento não faz muito alarde. E pouco a pouco vai conhecendo o pessoal. Pois bem... Logo que cheguei neste meu novo emprego, ouvi minha chefe... Nessas horas vocês fazem assim, olha, eu já falei emprego, então bota serviço. Né? Muda. Não usa sempre a mesma palavra. Ouvi minha chefe rindo, rindo feito. Não. Aí não, pensa... É, o que ele botou aqui. Ih, desculpa, eu que errei. Eu sumi. Feito louca, desculpa. Pato Donald, tá sabotando mesmo, né, cara? Rindo feito louca. Então ele ouviu a chefe dele rindo feito louca, ótimo. Aí pensei, vou perguntar. O cara que tava low profile, né? Ele bem, né? É. Chegou pra chefe e perguntou: e aí, o que você tá ouvindo? E ela: ah, é um tal de Nerdcast. Ah. Meu coração saltou de alegria, pois poderia ouvir, portanto, toda sexta-feira. E logo falei pra ela: ouço sobre manias, pois foi aí que ela se apaixonou de vez. E acho que o Nerdcast, na verdade, é um vírus, pois, de certa forma, eu contaminei ela. Na verdade, não, né, meu querido? Porque ela já ouvia, né? É, porra. Porque ela tá cagando uma regra de que aplicou o Nerdcast e não aplicou porra nenhuma, já cara. Tava ouvindo quando ele chegou lá? Ora. Aí, mareva, né, cara? No final tem escrito o melhor podcast do mundo. Muito bom. Rogério Argolo, 27 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiro gostaria de parabenizar a todos vocês, blá blá blá blá blá, etc. Agora gostaria de falar o seguinte. Um, sobre o Acre. Pronto, Azaghal? Toda semana a gente recebe... É um case atrás do outro que a gente criou. E aí, cara. Sabe, eu não enjoo disso. Eu acho divertidíssimo ver as histórias diferentes. Sobre o Acre. Tenho acompanhado a avalanche de informações que cada vez mais confirma a teoria bizarra das conspirações brasileiras. Tendo em vista isso, lembrei que meu pai sempre se gaba por já ter ido a todos os estados do país. Ele é engenheiro civil, já trabalhou em várias empresas de estradas, pontes, etc. Portanto, rodou o território inteiro fazendo obras. Então, durante o almoço, eu perguntei a ele, pai, você já realmente esteve em todos os estados brasileiros? Aí a resposta é sim. E um tom espartano, sim! Então, completei. Até mesmo no Acre... E pasmem com a resposta. O Acre não conta. Olha isso, cara. Aí eu disse, como que não sabe de nada? Por quê? E agora vejam isso. Porque o Acre é um estado fantasma. Uma vez até ganhamos uma concorrência com muitos estradas que ligariam cidades do norte do país. Tinha uma estrada que iria até Rio Branco. Mas na última hora essa estrada foi tirada do pacote e passada para outra empresa. Do Rio! A qual nunca tínhamos ouvido falar. Acho que essa porra do Acre nem existe, disse o pai dele. Eu quase cuspi comida a boca fora. Tão surpreso como a confirmação vinda de meu próprio pai, que nem sabe da teoria já consolidada sobre esse estado. Projaquiano, muito bom, cara. Cara, é impressionante. Evidências, evidências. Uma cara, não tem, né? Não tem o que falar, né, mais, cara. Não tem o que falar. Outro dia a gente recebeu um e-mail de uma pessoa falando que era ofensivo, né? Não sei o que lá. Sempre foi? Um nespe de porco que reclama, né? Não vi. Não, porque as pessoas que moram no estado do Acre vão... não moram, não existe. Não moram, não tem ninguém no Acre. Se o cara fala, eu sou acriano, ele tá dentro da parada. Sabe? Pela é por sua vida. É verdade. Bruno, 28 anos, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Trabalho no Banco do Brasil e resolvi pesquisar em nosso sistema o número de vagas disponíveis no Acre para transferência de funcionários. Olha isso, olha isso. Vamos lá, Banco do Brasil. Achei estranho que praticamente todas as agências possuem a lotação de exatamente um caixa, que é a função dele. E contam com uma vaga disponível cada. Ou seja, Jovem Nerd. As agências simplesmente não têm caixas atuando. Mais estranho do que isso são os nomes das agências situadas em Rio Branco. Parque Maternidade e Extração Experimental. Puta que pariu. Muito bom. Agora eu vou falar. Bruno, se tu é sagaz... Tu vai pedir transferência pro Acre. Eu agora. Quero ver o que eles vão falar. Exatamente. Bota eles contra a parede. Ricardo Tash, 35 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, essa eu tô lendo porque é mais um orgulho, né? Um e-mail de elogios contra o nosso trabalho, Azaghal. Vou ler, pô. Quero compartilhar com os nossos ouvintes. Pois então... Comprei o Mega Boga Livro de Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse, na Ned Store. E para meus fãs... Esse livro devia ter um outro subtítulo. Que é do crepúsculo ao entardecer, andando na praia, né? Negócio assim. Devia te chamar A Batalha do Apocalipse. Vende que nem água. Pois é, exatamente. Ainda bem que a gente fez um mega ultra pedido na gráfica, né? Boa, cara, ainda bem mesmo. Ainda bem mesmo, senão isso ia ser patético de novo. 4 horas esgotava tudo. Exatamente. Para o meu espanto, ele falou, ele comprou o livro, né? Aí, para o meu espanto, eu esperava um tratamento amador. Mas... É isso que começa, né, cara? Os caras... Que pariu. 20 20 anos de curso, Ricardo. Mas recebo um e-mail notificando a situação da minha transação. Após pagar o boleto, algum tempo depois, novo e-mail confirmando a minha compra e mais outro avisando que o meu pedido foi postado no correio e informando o código de rastreamento, Azaghal. Tem isso no submarino? Não tem essa porra no submarino. Claro que tem, porra. Não, tem. Seu pedido foi postado, acabou. Quer saber onde ele tá? Não sabe. Ah, meu Deus. Tu não sabe. Vai. Você vai comparar né, só com o submarino. Não, eu não vou porque é uma sacanagem com o submarino. Né? Muito bem. Como eu comprei por encomenda normal, fiquei tranquilo e no aguardo. Prazo de 8 dias, ok. Em uma bela segunda-feira, olho meus e-mails no escritório e quase caio da cadeira. Recebo um e-mail de vocês avisando que o produto foi entregue na minha casa, maluco. Detalhe, somente um dia por semana tem gente em casa pra receber e é na segunda-feira. Vocês estão de brincadeira. A gente sabe qual é o dia que tem gente na sua casa. Fizeram uma parceria com o Google? Brincadeira da parte, parabéns, a loja dos senhores não tem nada de amadora. Olha aí, Azaghal, muito bem. Mas foi por isso que demorou, rapaz. É por isso que foi aquele pacto, pra não ter né? que ouvir que a gente é amador, meu irmão. É exatamente. Não tem amador nessa parada. Esse e-mail valeu um ano de espera pra abrir a Nerdstore. Toma aí quem queria que a gente vendesse no Mercado Livre, vá. Muito bom, então já que estamos falando de dinheiro, vamos voltar para o Nerdcast e não chegar a conclusão nenhuma. Comecei a trabalhar com internet quando estourou a bolha, foi uma beleza. Trabalhei um ano sem ganhar um tostão. Eu comecei um site em 97, animado com a bolha. Aí eu veio a bolha e, graças a Deus, eu não tinha abandonado o meu trabalho para trabalhar com internet nessa época. Minha carreira na área de sistemas foi muito bem. Eu só acabei voltando para a internet depois da bolha. Meu momento de fama no 11 de setembro, eu estava desempregado pela bolha. Eu estava lá em Nova York por conta do ponto com e a bolha já tinha estourado, eu tava desempregado e tava lá. Foi um ano muito feliz. Qual é essa história do seu momento de fama? Ah, eu em 2000 fui trabalhar numa... Não era nem uma ponto com, era uma empresa que fazia software de internet, que hoje a gente chama de CMS, gerência de conteúdo, né? Fazia isso na época. Uhum. E fiquei um ano lá, saí, fui pra uma outra empresa e essa empresa fechou. Mas, pô, aquele esquema filme americano mesmo. O cara chega e fala, ó, acabou, botem suas coisas numa caixinha de papelão debaixo do braço. Não tem aviso pré, não tem. O cara chegou, caraca, na segunda-feira e falou, ó, sexta-feira, galera, os investidores não botarem grana, acabou. O gato já tava em cima do telhado essa pendurado. E aviso prévio é de terceiro mundo só, cara. E aí eu fiquei desempregado, comecei a procurar emprego, a bolha já tinha estourado, eu não consegui emprego, eu arrumei emprego no Canadá. E aí eu já tava no processo de visto, essas coisas, e rolou o 11 de setembro. E eu morava, não morava em Nova York, eu não era milionário, morava em New Jersey. E aí meu pai ligou, tava dormindo, porque os fusos horários tudo era mais cedo lá. Tá tudo bem aí? Ah, por quê? Ah, porque bateu um avião no World Trade Center. Aí eu acordando, pensei, caramba, o cara... Eu imaginei um teco-teco, né, enfiado no World Trade Center. E eu pensei, cara, o cara tem que ser muito ruim de mira pra bater no World Trade Center. Uhum. Né? Quem já jogou Flight Simulator sabe que pô, já, todo mundo já tentou bater na Estátua da Liberdade, no World Trade Center. Uhum. Aí rolou aquela história toda, meu ICQ explodiu de gente do mundo inteiro querendo saber. E eu ficava correndo, televisão, telefone, tudo, e blogando. Não dei nenhuma grande informação bombástica, inédita, nem nada, mas acho que a galera se interessou por causa do ponto de vista lá, né? Pô, o cara tá lá, e aí eu botava, sei lá, foto, essas coisas. Foram umas amigas entendi. Americanas pra lá. Então, acho que esse depoimento de alguém que tava lá, eu como leitor, que eu li o blog do Cris naquela época, né? Uhum. Ele, sendo uma pessoa que mora lá, que tá lá, dá o depoimento, é diferente de você ouvir de alguém que tá aqui à distância. Porque aí eu botava o astral, né? Pô, a galera, a gente foi doar sangue, aí rolou isso, aquilo. É, o astral tá assim, tá assado. Na televisão tô falando isso. Então, acho que foi isso, foi por aí, foi o ponto de vista de quem tava lá. Mas tinha uma menina blogueira que morava em Manhattan e também fez sucesso, mas ela acho que não tem mais blog hoje. Ela sumiu, era Deb na Gringolândia, nunca mais encontrei o blog dela. Você falou com algum jornal, televisão, essas coisas? Não, alguns jornais me linkaram. E foi aí que minha audiência explodiu. Mas eu não dei entrevista nem nada do tipo, não. Pois é. Viu, Jovem Nerd? O negócio de ficar fazendo programinha pro Multishow não leva a nada. Que isso, rapaz? Que a gente tem que conseguir link, cara. É verdade, link, link. O que, cara, foi a bolha? A bolha era o seguinte, cara. O Chris, por exemplo, trabalhava numa empresa que desenvolvia um CMS, um Content Management System, um sistema de gerenciador de conteúdo. E, por exemplo, o Blogger é um sistema de gerenciador de conteúdo gratuito. O WordPress é um sistema de gerenciador de conteúdo gratuito. Então tinha gente ganhando milhões de dólares pra fazer softwares, pra fazer sites, pra fazer coisas que não davam dinheiro nenhum. Então o cara fazia um site de notícias e vendia por não sei quantos milhões e um blogueiro vai lá, senta e escreve notícia. Quer dizer, aquilo ali não... A bolha, ela foi, e há quem defenda isso até hoje, que ela foi, como toda boa bolha, uma coisa muito psicológica. Então você tinha isso que o Ednei falou. O caso mais famoso é o Pets.com, que vendia areia de gato pela internet. Então um troço super pesado, caro de você mandar pelo correio, e eles achavam que iam conseguir ganhar dinheiro vendendo areia de gato e ração de cachorro caro pela internet. Cara, isso, areia de grife. E até sites que não tinham nenhum modelo de negócio. Ah, eu vou botar aqui, vou pagar um monte de gente pra ficar escrevendo e a gente vai ganhar dinheiro com publicidade. E aí chegaram à conclusão de que isso não tava dando dinheiro, tipo, sei lá, 2-3 anos depois, ninguém ganhou dinheiro com isso, a galera começou a tirar a grana de investimento. E aí foi a famosa correria, todo mundo saindo, e até empresas que não tinham nada a ver com essa história de castelo nas nuvens, como a empresa onde eu trabalhava, se deram mal, porque a empresa que eu trabalhava, ela fazia sistema pra, sei lá, pra quem tinha o site, queria manter o site. Eu faço isso até hoje. Ah, eu quero atualizar meu site e não entendo nada de HTML, eles faziam isso. Só que os investidores simplesmente tiraram o dinheiro porque falaram assim, esse negócio de internet não dá dinheiro. E saíram fora. Porque tava então... todo mundo assim, internet, maluco, esse negócio vai bombar, compadre. Era Amazon.com. Tinha uma expectativa exagerada. E, exatamente, era que nem qualquer mercado emergente aí na bolsa de pura especulação que aconteceu com a Petrobras um tempo atrás. Cara, aí de repente que... descobriram que, ih, maluco, essa maçã tá podre. Foi isso que aconteceu. E agora estão com medo de que aconteça a mesma coisa com essa onda agora. Falam em bolha do AdSense, bolha da Web 2.0, porque tem muita gente que não entende nada, que é mero investidor ou mero interessado, colocando dinheiro, eu vou ganhar dinheiro de novo, voltou à internet, agora eles vão fazer direito e estão com medo de que aconteça tudo isso de novo. Só que a geração atual, vamos chamar assim, eles pelo menos estão com um senso de custo muito menor. Se você montava andares inteiros com móveis caríssimos e tudo para manter sua equipe, hoje em dia não. É todo mundo trabalhando em casa, com seu computadorzinho. Então o tombo, a chance é ser bem menor. Você não lembra o episódio dos Simpsons que ele vende os direitos lá do Homer pra fazer um desenho de internet com o Homer? Aí ele chega pra pagar os direitos pro Bart, ele pega um rolo de papel higiênico, pega aí algumas ações, enroladas. Sabe? E aí termina com a empresa falida e o cara arrancando os fios de cobre da parede pra ganhar alguma coisa. Eu fui lá em Nova York, empresa de web design, aquela cadeira que o Jô Soares tem, custa aqui, sei lá, R$15.000, é uma grana absurda, uma cadeira maravilhosa, mas é caríssima. Uhum. Todo mundo no escritório tinha aquela cadeira, devia ter umas 100 cadeiras daquela. Na sala de reunião era cadeira, vocês sentirem o nível da grana que era jogada fora lá, entendeu? Hoje quando se paga milhões num site, esse tipo de coisa, é um site que já tem uma audiência grande também. Ninguém chega lá num pedaço de papel e vou pagar milhões de dólares nesse pedaço de papel com essa ideia maravilhosa aqui. Só tá mais calejado. Mas a verdade é que ninguém sabe muito bem ainda como é que dá pra ganhar dinheiro na internet, né? Não tem. Você vai com... Na internet, a oportunidade de negócio que existe na internet é porque você consegue fazer coisas que antes você não conseguia e você atinge um público muito maior. Então você faz música irlandesa no Brasil. Aí, pô, tudo bem, você vai conseguir atingir todos os imigrantes irlandeses que moram no Brasil, entendeu? Você vai pegar aquele nicho do nicho do nicho que antes você não conseguiria atingir e você vai pegar. Daí a dizer que você vai ficar bilhardário fazendo isso, principalmente no Brasil, onde as coisas demoram um pouquinho pra chegar. E aí quando chegam, quem pega é o UOL, é o Globo.com e tudo, você tem não é simples assim, né? É, e tem mil histórias, né, por aí, nos jornais de jovens e tal, que ficam milionários fazendo essas ideias loucas, tipo o cara que vendia os pixels do site dele, né, pra qualquer anunciante. O cara deve ter colocado, sei lá, 30 logomarcas de, né, que ele pegou, whatever, e aí começaram a ter alguns vendedores e tal, e ninguém sabe se o cara ganhou. É, ele convenceu os amigos primeiro a fazer, a comprar os espaços, e depois conseguiu vender o restante, mas o primeiro cara que fez um site desse conseguiu se dar bem. Depois apareceram 500 mil sites de milionários. Isso não é um modelo de negócio, exatamente. Isso não é um modelo de negócio. O cara no Carnaval de Olinda, ele vendeu ar de Olinda enlatado. Ele pegou um monte de latinha de alumínio vazia e vendeu. E vendeu que nem água, porque as pessoas, ah, legal, vou levar pra minha casa e vou botar aquilo, né, lembrança do Carnaval. Aí no ano seguinte, ele quis ser malandro, ele falou assim, ah, não vou mais vender a latinha. Você chega aqui, dá uma cafungada nesse canudo e leva o ar. Deve ter sido um fracasso. Ele não entendeu o próprio sucesso dele. Essas coisas são pontos fora da curva. Não dá pra gente dizer que isso é um modelo de... Ai, meu Deus. Teve a garota do MySpace agora também, que tá saindo uma reportagem dela tudo que é lugar. Garota de 17 anos que começou a fazer template pro MySpace, né? E aí começou a vir publicidade no AdSense e tal. E aí veio um cheque de $2,000. Depois de 10, depois de 40 mil, e agora ganhou $1 milhão, né? Você sempre tem essas histórias. Agora vai ter 1 milhão de sites fazendo templates e ninguém mais vai ganhar nem $1,000 com isso. É, e ela sabe. E aí vai ter a Fox, com certeza, vai pegar alguns templates e dar de graça. É, exatamente. Inclusive, quando eu li essa matéria, eu liguei pro Azaghal. Azaghal, vamos fazer template pro Vasco. Ele ficou maluco, louco, cara. Vamos fazer template. Entendeu? Ok. Daqui a uma semana. Ontem veio um camarada aqui em casa, ele falou isso: ah, meu filho tava lendo uma revista e os negócios online que você nunca ouviu falar. O cara vende avatar de jogo, o cara vende não sei o quê. É a história do custo, né? O cara é ele em casa jogando, ele consegue de repente tirar uma grana pra aquilo. Agora, na hora que ele tem que montar uma empresa, 10, 20 pessoas, pra competir com um chinês maluco que fica jogando World of Warcraft o dia inteiro. Os maiores probloggers do mundo e até do Brasil, os que tiram onda, que são probloggers, eles têm metablog, né? Blog sobre como ficar rico blogando. Como ganhar dinheiro com blog. Eu evito pra caramba de escrever, porque eu acho muito inútil, cara. Porque o público que você tá escrevendo quando você escreve como ganhar dinheiro com blog, não é o público que é consumidor daquilo que a publicidade, vamos dizer assim, vai vender. Quando você for fazer um media kit, você fala qual que é o seu público-alvo. O público-alvo são blogueiros sedentos de ganhar dinheiro. Cara, ninguém vai comprar publicidade com você. Mas se você falar qualquer coisa diferente disso, você tá mentindo. Verdade. Os gringos que têm sites sobre como ganhar dinheiro, eles vendem PDF sobre o assunto, curso, consultoria. É, então é só material sobre isso. É. O Jovem Nerd adora, consome isso tudo, compra livro, como ganhar dinheiro com opções. Tá lá ele. Tá, comprei, ué. Só... A forma de ganhar dinheiro com opções é justamente escrevendo um livro com o título Como Ganhar Dinheiro com Opções, cara. É isso. Não, mas ué, um dia desse o cara me escreveu, inclusive, falando disso. Pô, eu queria umas dicas suas aí como ganhar dinheiro, porque eu vi vários sites e eu reparei que você não fica tentando iludir as pessoas sobre como ganhar dinheiro. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre o assunto. Tem muita gente que acha que vai viver de AdSense, por exemplo, né? É, eu li uma reportagem uma vez dos top 10 do AdSense e o cara ganhava, sei lá, $300 mil por mês. Exato. E aí eu liguei pro Jovem Nerd e falei, meu irmão! Tá vendo, cara? Exatamente. Vou botar AdSense nessa porra toda, cara! No meio da notícia, bota de certo, cara. Ficou maluco, cara, porque tu vê o cara ganhando uma fortuna e ele esquece de botar que tem 10 caras que ganham, sei lá, que é, o top 10 é 300 mil na época, hoje em dia eu não sei. E aí o segundo lugar era 20 mil, sabe? E o décimo lugar ganhava 1.500. Mas além disso tem o seguinte, quando saiu essa lista de dos top do AdSense, número 2, 3, sei lá, ali no topo era o dig.com. Só que eu tinha já ouvido várias entrevistas do Kevin Rose, que é o jovem nerd que criou o Dig, e ele fala, bicho, só que a minha conta de provedor, de data center, é 1 milhão por mês, sei lá quanto era, mas era assim. É, tem uma pagada. 30 servidores, entendeu, pra aguentar o tranco do negócio. É. Então, não era lucrativo o site dele. Ele ganhava, sim, sei lá, $50 mil por mês de AdSense, mas ele tinha funcionário, ele tinha data center, entendeu? Então, por quê? Porque ele tem 1 milhão de visitas por dia, fácil. Então, é esse tipo de coisa. Então, a pergunta é, eu quero ganhar dinheiro com internet. É possível? Claro. Agora, quanto você quer ganhar? Você quer ganhar o suficiente para pagar seu provedor? Você quer ganhar o suficiente para pagar o cinema? É fácil, com a AdSense mesmo. É aquela coisa, você tem que reinvestir parte do que você ganha se você quer ampliar o seu negócio. Exatamente. E reinvestimento é desenvolvimento e host. No caso do Zagal, a gente reinveste tudo. Tudo, cara. Tudo, não, rapaz. Vem uma grana, a gente, cara, agora vamos fazer isso. Agora vamos Por fazer. Exemplo, o que vocês pagaram para estar no Nerdcast, a gente vai reinvestir. Ai, que bonito. Em 1997, eu criei um site pessoal. Qual era o objetivo desse site pessoal? Fazer com que os meus amigos parassem de me encher o saco. Porque eles viviam me ligando, mandando e-mail, querendo saber que site fazia isso, que programa que baixava pra fazer sei o quê, onde baixava tal programa, né? Como que eu usava ICQ. E aí eu criei o site pra colocar todos os programas que eu utilizava, onde baixava, os sites que eu achava bacana na internet. Eu ia descobrindo e ia atacando lá nesse site pessoal. Sim, o senhor tutorial. Em 2001 começou esse tal de blog aí, começou a fazer tanto sucesso. Quando eu fui olhar o que era blog, eu falei, pô, é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo online e gratuita. Né? Traduzindo, eu não precisava mais baixar todos os arquivos pra minha máquina, editar, subir tudo de novo, tá errado, baixa outra vez, sobe. Exato. Quer dizer, escrevia, fazia login, escrevia, ok, puf, tava no ar. Então eu migrei pro blog pra ficar mais rápido, pra ficar mais ágil. Fiquei empolgado, registrei o domínio na época, internei.net em 2001. Internei era meu apelido. Ah, claro. Foi assim, eu em 97 lá montei um site pro escritório que eu trabalhava e botei um proxy lá pra eles poderem conectar. E aí uma menina falou, agora a gente tá na internet graças ao Internet. Ela fez um trocadilho com o Ednei. Olha, que no hora aí eu gostei, falei assim, pô, bacana. Aí tudo que o usuário que eu criava era com Internet, sala de bate-papo, avatar, jogo, tudo passou a ser Internet daí pra frente. Quando eu fui criar o domínio, não tinha dúvida. Aliás, a página pessoal era no Geocities, né? Pra mandar e-mail aqueles envelopinhos animados, né? Básico. Era Internet, símbolo de marca registrada, homepage. Olha, né? Que beleza. Homepage, né, cara? O site dos anos 90, né? E registrar um .net era super diferente. Olha lá, o cara não é .com... .net. O ponto .com deve ter sido pego assim em 1800, né? Porque internet, o T no teclado do lado do Y. Então internet é tipo um mistype de internet também. É verdade, o nego registra essas paradas todas. Aí eu esqueci, quer dizer, o domínio internet.com foi pego em 1900 e bolinha. Então não tinha mais disponível. O ponto .net tava e ficava outro trocadilho, né? Ficava... internet.net, internet lei. Tava... Aí o que acontece? O blog começou a ficar mais e mais famoso. Eu fiz um tutorial, como eu vivia de fazer tutorial, que nem você comentou. Eu fiz um tutorial sobre como criar um blog. Aí toda a reportagem que saía sobre blog, os caras citavam. E todo mundo que criava um blog na época e não tinha saco, falava pro amigo. Não, entra aqui, ó, no blog Faca, aqui no Internet e aprende lá. E botava aí link, o cara, né? O cara lá sozinho, no quarto escuro, ele e o blog Faca, ele descobria como criar um blog, lendo lá meu site. E aí ele criava um blog e botava um link. Ah, consegui fazer meu blog, graças a Deus, e ao internet.net, né? E aí isso foi gerando milhares e milhares de links. Em 2003 eu tive que colocar num servidor dedicado. Olha E aí a brincadeira começou a ficar cara. Quer dizer, eu tenho que tirar agora uma grana maior do bolso pra pagar a hospedagem. Até então você não ganhava nada. Eu ganhava tempo, né? Porque o pessoal não deixava de me ligar e mandar ele contar as coisas. Mais despido. Eu xingava os caras. Eles ligavam pra mim. Pô, como é que eu baixo aquele tal? Eu falei, porra, olha lá no site. Coloquei lá justamente pra você fechar o site. Aí a pergunta, você não ganhava nada. E eu, o site começou a ter muito acesso, ficar pesado, você teve a necessidade de colocar um servidor dedicado. Sim. O que que passou pela sua cabeça? Cara, essa porra não me dá nada e eu ainda vou gastar dinheiro com isso. O que que te convenceu a seguir? Porque normalmente é o fim de muitos sites, exatamente, né, cara? Exatamente. Aí você... Eu cheguei no dilema que era, ou eu gastava grana, ou eu tirava do ar, e aí de repente me ocorreu uma terceira opção. Falei assim, pô, eu posso ganhar grana com isso daqui. Olha que filha da... Olha que pariu! Porra, esses caras estão aí, um monte de gente com site. O pessoal não tá vivendo de brisa, eles estão vivendo de alguma coisa, né? Uhum. Aí comecei as pesquisas ingratas no Google de como ganhar dinheiro. Não lembro nem se era Google na época já, ou se eu... Não, acho que era assim. Alta Vista, nossa! É, quando eu comecei a usar a internet era Alta Vista, né? E aí eu usava um programa que era Copernic, que ele procurava em vários search engines de uma vez só. Olha que engenhoso! O Google que me fez abandonar essas tranqueiras. Aí eu procurando como ganhar dinheiro, como isso aqui. Aí várias pesquisas depois eu descobri que tinha uns programas de afiliados. Você escrevia lá, catava um código, colocava na sua página, ficava um banner tosco, horrível lá, acumulava a merreca que o cara definia como mínimo pra pagar e ele te dava um calote. É verdade. Depois de alguns meses, eu descobri alguns que pagavam de verdade. Eu falei, porra, esse cara paga, né? Então eu vou usar só ele agora, vou usar só esses dois, esses três. Pra você ver, nego fala que isso é um chavão e tal, que é aquele negócio do ideograma já chinês lá, de crise é o mesmo pra oportunidade. Nego fala essas coisas, mas... O cara estava fazendo um serviço que era muito útil para muita gente, não ganhava nada, e aí num momento de crise, num momento que ele falou assim, que pariu, vou ter que gastar dinheiro com essa porra, o que aconteceu? Não, calma aí, tem que ter alguma solução. E aí foi isso que apertou você e fez você procurar, né? Quando a água bate na bunda, o cara procura assim. Jovem Nerd é autoajuda. Mas autoajuda. Eu tô falando, compadre. Você que tá aí sozinho em casa. Não, é sério, cara. O Pazagal acabou falando, cara. Isso normalmente é o fim de muito site. Porque nego vê a dificuldade e fala, ah, que merda, fudeu, não deu certo. Antes disso, pra você ver, as pessoas que olharam e falaram, será que tem uma solução? Tem uma solução, procura uma solução, cara. O cara descobriu uma solução. Tinha um fator aí que ajudava, que eu trabalhava na lista de sistemas, eu ganhava um salário bom. Dava pra continuar minha vida e pagar a hospedagem enquanto ela chegou até um determinado limite. Claro. Começou a comprometer o orçamento familiar, que foi não. Aí minha esposa ia querer o divórcio e eu começo a ganhar dinheiro com isso, né? Então... É verdade. Aí eu descobri esses caras que começavam a pagar e eu comecei a investir mais tempo nesses programas de afiliados especificamente. Com o tempo foi aumentando, fui descobrindo novos programas honestos, tinha alguns que eram honestos, mas não dava lucro nenhum. Uhum. Por exemplo, hoje eu uso o mercado pro Google buscar já mais alguns outros 3 ou 4 menores aí. Mas, por exemplo, a minha maior receita não é de Google AdSense. É de Mercado Livre. Beleza, a gente já sabe como é que ele ganha dinheiro na internet. Já está anotado aqui. Agora, qual é a história do Cris Dias? Por que ele está nesse Nerd que é a Jovem Nerd? É só pelos links? O Cris Dias é uma autoridade. Autoridade. Nossa. Autoridade. O pessoal vai descobrir que ele vai ganhar muito mais dinheiro com esse podcast do que eu. É. Já que ninguém sabe explicar porque eu tô aqui, deixa eu dizer então. Olha que bonito. Eu e Ednei representamos as duas principais maneiras de ganhar dinheiro na internet. Eu não faço nada de bobeira, Jovem Nerd. Olha os convidados que eu botei neste programa. O internet ele ganha dinheiro diretamente com o blog dele. Vai lá, bota o anúncio, essa história toda que a gente está falando. As pessoas clicam, ele cria uma audiência em cima, etc, etc. É, que Eu acho legal pra caramba, eu defendo, e eu defendo que dá um trabalho do cão. E as pessoas que acham que é moleza ganhar dinheiro na internet deviam ver o que, que esse pessoal trabalha pra, enfim, conseguir no final do mês ganhar o chequinho lá do AdSense, do mercado. E a minha parada, a maneira que eu arrumei de ganhar dinheiro na internet foi diferente. Foi o que eu chamo de capitalizar a reputação e não o site em si. É claro que não foi, não vou tirar onda que 5 anos atrás eu planejei isso, estava tomando banho e tive uma visão. O capacitor de fluxo. É, bati com a cabeça na pia e vi. Mas a história que aconteceu, chegou 4, 5 anos atrás, eu tive a ideia, eu hospedo meu site, porque eu trabalhava numa empresa .com também, tinha um servidorzinho lá, então eu hospedava meu site no servidorzinho. Aí eu hospedei o do meu cunhado, hospedei o da minha mãe e tudo. Aí falei, então vou... A mãe tinha um site? Minha mãe ainda tem, até hoje. Olha! Cara, a mãe dele tem um site. O pai dele tem um site. Meu Deus, que bonito. A esposa dele tem um site, o cunhado dele tem um site... Família, essa é a minha carteira. Não, que nem de cliente. O Silvio Santos, a sua família que sustenta só nesse giro, né? Aí eu falei, vou transformar isso num serviço. E o investimento inicial era baixo, tudo, enfim. Aí botei lá no meu blog, olha. Chamei uma meia dúzia de amigos primeiro, uns meses antes, olha, vou hospedar site, cobro baratinho, tudo, deixa que eu cuido do site de vocês. E abri uma empresa de hospedar site. E botei no blog, ó, tô hospedando, quem quiser, e aí veio outro, um chamou o outro, e aí, então o que que, acabei vendo que foi o lance, eu tinha uma reputação de, sei lá o que, de grandíssimo, eu tinha uma reputação na internet de alguma coisa, de cara honesto, de cara que fala o que dá na telha, enfim... E os caras falam, bom, já que em vez de eu dar dinheiro pra hospedar meu site pra um cara que eu nunca vi e que pode me abandonar, enfim, etc., eu vou dar meu dinheiro pra esse cara aqui, que eu conheço ele, confio, sei como é que ele pensa, etc, etc. Então eu abri essa empresa, isso foi em 2003. Na época eu trabalhava no Canadá, trabalhava numa empresa, era programador, voltei pro Brasil, continuei trabalhando como programador, e no final de 2005, a empresa que eu trabalhava aqui no Rio começou a fazer água e começou a atrasar o salário. Uhum. Deu, sei lá, 6 meses depois, já no apagar das luzes da empresa, eu virei e falei assim, agora, o que eu vou fazer? Vou trabalhar em quê? Mas peraí, aí eu tô sem receber salário há 6 meses, e eu não entrei no cheque especial, eu não saquei dinheiro da poupança, eu não fiz nada. E só pode significar que eu tô ganhando dinheiro suficiente com... É claro que eu apertei o cinto, né, não parei de jantar fora, essas coisas, mas essa minha empresinha de hospedagem, que era o meu trabalho de horas vagas, uhum, ela me dá dinheiro suficiente para eu pagar todas as minhas contas. Então, vou investir nesse negócio e vou viver disso. Então, eu resolvi capitalizar, não botar banner no meu site, apesar que meu site tem propaganda e tudo, eu resolvi capitalizar a minha reputação. Eu costumo dizer que é mais fácil você capitalizar o seu blog desse jeito do que botando anúncio, porque você vai... ganhar ingresso para ir em premiere de filme de graça. Se você é um blog que fala muito sobre culinária, você vai ganhar jantar grátis, você vai ganhar ingresso para show, você vai ser chamado para viajar, você vai ganhar livro grátis, gadget para analisar, enfim. Você vai criar uma reputação em volta de você, que você vai começar, de repente, a ganhar coisa de graça ou vai conseguir gerar negócios para sua empresa. O exemplo que eu cito sempre é o Elcio e o pessoal da Vise, que eles estão sempre falando sobre desenvolvimento de site, sobre tableless e acessibilidade, usabilidade, sei o que lá. Que sempre que algum blogueiro pensa, ou algum leitor de blog pensa, preciso de uma boa empresa para fazer meu site, para dar um treinamento, etc. E eu sei que os caras não vão vir com papo furado pra cima de mim, eu vou chamar esses caras aqui, porque eles têm um blog assim, quando, tipo, é o famoso, é um livro aberto. A vida dos caras é um livro aberto. É só você ir lá e ver que eles não estão com bullshit. Eles, há 5 anos, sei lá quanto tempo tem o blog deles, eles falam sobre aquilo. Yeah. Então, eles não devem investir em publicidade, devem investir muito pouco em publicidade, porque os clientes são gerados em cima da reputação deles. Então, essa é a forma de entrada. No caso dele especificamente, não tem dúvida que os caras conhecem, porque é só você ver o material do blog e você fala, bem, os caras que escrevem isso aqui entendem do que estão escrevendo. O curso desses caras é retorno garantido. Daqui a pouco o cara tá dando palestra e seminários e etc. Então eles criam uma comunidade em volta, criam um nome, e aí é o que a gente tá falando do Top of Mind. Você pensa em acessibilidade e usabilidade, quem você vai pensar? Você vai pensar nesses caras. Exatamente. internei, o senhor era um diretor de sistemas. Gerente de sistemas. Gerente. E falou, porra, chega dessa porra, vou cuidar do meu próprio negócio. Deve ter muita gente que tem vontade de cuidar do próprio negócio. Qual foi o momento que você falou, olha, tá, dá pra ir, dá pra eu seguir e vou cair dentro do meu próprio negócio e fora corrida dos jatos, fora trabalhar pros outros. Como é que chegou esse momento? Então, como eu tinha comentado, eu comecei a ganhar alguma grana com o site em 2003. No começo de 2005, a renda do blog, ela era maior, era empatava, praticamente empatava com o meu salário de gerente. Uhum. E eu ganhava na média do mercado, não era nenhum salário exorbitante, mas também não ganhava mal. Mas isso vinha tudo com os seus programas de afiliados? Sim, tudo com os programas de afiliados. Tem a questão também seguinte, que eu, por ser trabalhar sempre com desenvolvimento, eu fiz um programinha que pegava as palavras do texto e colocava lá no rodapé os melhores anúncios lá do Mercado Livre, relacionados ao que estava ao texto que estava rolando naquela página lá. Entendi. Isso ajudou a ter um... É o que o AdSense tenta fazer, né? Ele tenta botar um anúncio ligado ao assunto da tua página, mas nem sempre dá certo. O cara que não tem nada a ver, ele vai lá, bota o pagamento lá em cima e força sair aquele assunto lá, né? Medalha milagrosa de Nossa Senhora é um deles. Pô, é fortíssimo. Mas aí, em janeiro, o negócio, quando empatou assim o rendimento, eu falei, pô, o que eu faço agora? Porque eu trabalho 2 horas por dia com o site. Ele tá dando o mesmo rendimento do que meu emprego aqui, que eu trabalho pelo menos umas 10, 12 horas. Aqui eu tenho que ficar aguentando. Gerente, cara, você aguenta, além de todos os gerente de sistemas. Quem nunca trabalhou com isso, talvez não vai entender muito bem, mas você vai numa loja e não tá passando determinado cartão. O que que a menina te fala? Problema do sistema. Sistema caiu. A fila tá grande no supermercado, é problema do sistema. Cara. Você liga pra uma empresa de telemarketing e os dados não vêm. Eu falo assim, ah, moço, desculpa porque tá com problema no sistema. Ontem eu liguei pra NET pra avisar que eu tava sem NET, sem Virtua, e ela falou, o sistema caiu. Eu falei, vocês usam Virtua aí? Cara, o gerente de sistemas é o cara mais amaldiçoado dentro da empresa, porque todos os problemas do universo são culpa dele. É verdade. E eu ocupava essa posição maravilhosa, né? Você fala assim, o que você é? Eu sou gerente de sistemas. O cara te olha assim na loja, né? Quando você vai, tá vendo seu crediário. Ah, você que derruba, né, meu trabalho, né? O cara não entende bem o que você faz, mas te olha com aquela cara de culpado, né? De acusador. Eu falei, mas eu tinha um prazer muito grande no que eu tava fazendo, principalmente porque a vida toda que eu fui analista, eu queria que uma equipe de sistemas fosse de um determinado jeito. E eu tinha montado a equipe do meu jeito. Aquela coisa, pô, agora eu sou gerente, eu vou montar a equipe do meu jeito. Já estava um ano e pouco ali, pessoal tudo rodando lindo ali, todo mundo se amava no departamento, trabalhava junto, aquela coisa sem brigas, em harmonia. Uhum. Eu falei, pô, mas eu vou largar isso daqui, vou largar uma carreira de 15 anos pra viver de blog, cara. O que minha mulher vai falar? O que vou dizer meus pais vão dizer disso? Meus amigos... Vou mandar internar. Mas aí eu passei 8 meses decidindo o que que eu faria se eu tivesse mais horas livres. Como que eu ia tornar o negócio mais estável, mais rentável, né? Porque não dá pra mergulhar de cabeça. Aí aconteceu um estresse lá na empresa. Pegaram um grampeador vermelho dele e ele falou... Ela deu uns gritos lá, porra, não sei o que lá. A minha diretora olhou assim, não, você não tá bem, se eu não é assim com eles, fica uma semana em casa, você porra, dispensar. Que beleza. Aí eu fiquei uma semana em casa, voltei e pedi as contas, né? Fiquei a semana pensando, pô... Mas eu também já tinha definido o que eu ia fazer com essas horas adicionais, né? Então, basicamente, aí eu pedi as contas em agosto e eu comecei a trabalhar pro site ficar mais rápido, etc. Mas em paralelo a isso, comecei a buscar mais conteúdo. Tinha que diversificar o conteúdo do site. Uhum. Como eu falei no modelo de negócios, o meu produto era conteúdo. Então, o que eu escrevi? Sobre tecnologia. Quem que é meu público-alvo? Pessoal que quer saber onde que tem um site bacana, um software bacana. Essa galera, na verdade, já tá toda online. Os próximos usuários vão ser gente querendo saber de beleza, de culinária, de futebol, de música, de cinema, de outros assuntos diferentes. Uhum. Então a gente tinha que ir atrás de conteúdo diversificado. E aí foi que eu encontrei o Alexandre Nagaki. Grande Alexandre Nagaki. Que é um cara que ganha dinheiro de uma terceira maneira diferente, né? Que tem o Chris que ganha com hospedagem do conteúdo e ele hoje tá ganhando com publicidade, dando consultoria de publicidade, né, pra blogs, além de ganhar escrevendo também. O Alexandre tinha uma rede de blogs, uma meia dúzia de amigos ali que queria montar a rede de blogs, não tinha conhecimento nem de tecnologia nem de publicidade. O que a gente fez? Juntou a fome com vontade de comer. Falando, pô, faço, eu hospedo, vocês não precisam esquentar a cabeça com hospedagem, uhum, vocês não vão gastar dinheiro agora. Vamos usar a marca Internet, que já é uma marca que tá conhecida aí na blogosfera, pelo menos, já que a gente vai fazer uma rede de blogs, isso dá a ver. E aí nasceu o Internet Blogs, né? Exatamente. Que é a sua rede de blogs dentro do Internet, né? Exato. 21 blogs, né? Que é o que tá online hoje. Em breve, com mais blogs. E aí qualquer pessoa pode ir lá e fazer um blog? Não. Não. Aí é que tá o pulo do gato. Ser amigo do cara. Tem que ter um blog bom, porque assim, o conteúdo é o meu produto. Entendi. Eu não posso deixar com qualquer pessoa chegue lá e eu vou fazer do jeito que eu bem entender. Então você tinha o seu site, blog, o que seja, e tinha o conteúdo que você produzia. Eu produzia. Só limitado, porque você não domina todos os assuntos como ninguém domina. Exatamente. E aí você quis ganhar mais dinheiro e botou 21 otários. Então, olha só que legal. Olha só que legal o contrato do Internet Blogs, que demorou um ano pra sair. Foi um verdadeiro parto esse contrato, né? 80% do lucro é de quem escreve. Ó, que bacana. E o cara, se der prejuízo, ele não paga nada também. Já tem alguns frutos, né, decorrendo desse trabalho. Segunda que vem, dia 3, vai lançar o livro do Marcos Donizetti, que tem um blog lá dentro do Internet. Ah, muito parte bom. Parte dos textos do livro foram... Ele tirou do blog, parte são textos inéditos. Inclusive o blog do Inagaki ganhou o Bob's, não ganhou? Melhor blog em língua portuguesa pela votação popular. Isso, Pensar Enlouquece, que é muito bom. O Inagaki tirou muito bem. E aliás, aí... O The Bobs foi interessante o seguinte, que você falou que o Nagaki ganhou, o Doni também foi um dos indicados pro The Bobs na mesma categoria. Uhum. Teve o outro blog, o Almirante, do Nelson Moraes, que foi indicado na mesma categoria. Quer dizer, de mais ou menos 2 milhões de blogs em língua portuguesa, quando os caras escolheram 10 blogs para as pessoas votarem, escolheram 3 do Internet Blogs. Olha aí que beleza, muito bom. Aplausos, aplausos. Tem um deputado comprado aí nessa parada. Eu e o Azaghal, depois de um tempo, a gente teve uma ideia, cara. Uma ideia super foda. Boa essa ideia. Internet Blogs! Muito mais original, eu digo assim, de passagem. É porque normalmente o internauta, o leitor, ele tem a versão que você ganha dinheiro, né? É verdade. Você tem que trabalhar que nem um condenado para produzir o melhor conteúdo que ele vai consumir de forma absolutamente gratuita. Não pagar, como também não quer nenhuma interferência visual quando ele estiver consumindo. E reclama, e quer reclamar. Mas é uma felizmente é uma minoria. Barcamp do Rio, tava tendo uma discussão se deve ganhar dinheiro, se não deve, aquela porra toda. O cara perguntando sobre o post patrocinado, né? O que é o post patrocinado? Esses dias eu fiz um sobre um software pra você ver televisão na internet lá. Então o cara entrou em contato comigo, bem, software pra ver TV tem a ver. O meu público usa internet, vai querer ver TV pela internet e eu dou dica de software. Então tá legal, passou no primeiro crivo. Uhum. Aí eu baixei, testei, escrevi o texto e coloquei um aviso lá. Esse post é um review pago, se você tiver interesse que seu produto ou serviço seja avaliado, certo? E a gente está discutindo sobre esse tipo de post que o cara recebe para escrever se é idôneo, não é idôneo. E eu tava falando sobre a questão de que o cara que me lê há 10 anos, porque tem cara que me lê desde 97, uhum, vai ficar óbvio pra ele se eu me vendi quando ele lê o texto e falar assim, não, isso aqui não é o estilo que o Ednei escreve. Uhum. Isso aqui tá levando um jabazão, ele tá levando um pra fazer e eu vou perder meus leitores, quer dizer, perder meu negócio. Aí perguntaram se ninguém reclamava disso. Eu falo que reclama. As principais pessoas que reclamam são outros blogueiros que não recebem porra nenhuma pra ficar escrevendo. Olha, cara, que pena. Eu bati palma de pé nessa hora, cara. Porque o leitor, ele tá lá, tem uma opinião, ele tá acostumado a me ler, ele sabe que aquela opinião é sincera, ele leu, falou, não, aqui tá ele falou bem e falou mal, e ele pode baixar o programa e fazer a própria avaliação dele. E se ele discordar, o meu comentário tá aberto lá no censura, o cara que vai lá discordar. É, muitas vezes eu escrevo uma coisa, te bate um papo com os leitores nos comentários e eu vou lá e faço um update de alguma coisa que eu até mudei de opinião. Mas tem um cara que lê a matéria que sai lá falando de mim numa semana, na outra ele quer ser um milionário da internet. Eu comecei um site em 97, não tô dizendo que o pessoal, o cara que vai começar hoje vai demorar 10 anos. O cara que liga e... Cara, vamos fazer update! Cara, vamos fazer update! Blog! Ele blog é o futuro, cara. Aí ele vê que os cliques do AdSense pagam 2, 3 centavos de dólar. Aí ele põe lá anúncio do Mercado Livre lá, sem nenhuma inteligência de escolha de qual é o melhor produto, e ninguém compra. Ele põe anúncio do Submarino e ninguém compra. Aí ele vê que o cara, além de ganhar dinheiro com AdSense, com o Mercado Livre, ainda pagam pra ele escrever. Ele fala: eu não aceito isso, eu não concordo com isso que você está fazendo. Mas a verdade é que quando a gente fala de pro-blogger, bloggers profissionais, o outro papo furado que eu jogo por aí é que as pessoas esquecem do sentido da palavra profissional. É o cara, eu vou viver do meu blog, eu vou ficar aqui blogando sobre gostosas e o blog vai pagar minhas contas. Não é isso, é você vai passar a trabalhar pro seu blog. Em vez de você trabalhar como gerente de sistemas ou como sei lá o que, você vai passar a trabalhar como blogueiro, você precisa se dedicar àquilo. E é que a comparação que eu faço é com um jogador de futebol profissional. O cara joga bola 7 dias por semana ou 6 dias por semana. Se ele não tá afim de jogar futebol, ele vai jogar futebol. Se o pai dele morreu, ele vai jogar futebol. Tá uma chuva do cacete lá fora, ele vai ter que jogar, porque ele vive daquilo, ele é profissional do futebol. Exato. Dá trabalho. A outra comparação que eu faço é, inclusive, se falou do Radar Pop, é a comparação entre o Nerdcast e o Radar Pop. O Nerdcast é um podcast profissional, pode até não estar pagando as contas de vocês ainda, só com venda de livro aí já deve estar dando, mas... Como vocês... fazer um podcast profissional? O próximo livro do... Boa! Boa ideia! Excelente! Essa ideia que você teve foi ótima, hein, Alexandre? Foi! Minha ideia é ótima! O Radar Pop, ele é um podcast amador. A gente encara o Radar Pop como diversão. Eu não tô afim de gravar essa semana porque eu tô cheio de trabalho, porque eu tô com medo, sei lá o quê. Não vamos gravar. Aí rola a pressão. Pô, cadê? É chato. Eu sei que é chato, mas a gente encara o podcast de uma maneira amadora, no sentido de que é diversão, e vocês encaram um negócio, não, olha só, o podcast traz mais gente pro site, aumenta a nossa visibilidade, traz anunciantes, traz gente pra Nerd Story, etc, etc. Então é um podcast encarado de maneira profissional. E dá trabalho. Toda semana, chuva, faça sol, você tem que gravar, você tem que editar. Se sexta-feira de manhã não tá no ar, a galera reclama. E etc, etc. Ai, cara, tem mais acesso do que se tiver o Nerdcast. Eu não sei se isso acontece com vocês. Com a gente acontece. Como nós somos donos do nosso próprio negócio e temos um certo controle de qualidade, então a gente tem uma dificuldade enorme de deixar os outros fazerem o nosso trabalho. Eu tenho isso. E isso é uma merda, porque a gente acaba se limitando, porque ninguém tem 36 horas por dia, né, cara? Parto que foi colocar outros blogs dentro do domínio internet.net, porque até então tudo era meu, tudo era eu que tinha feito. Exato. Mas foi a consciência de que pra crescer eu precisava dividir as tarefas. Eu precisava... Com certeza, é impossível. Em breve eu vou colocar um logo novo lá no ar, pagar uma designer pra fazer um logotipo, porque eu entendo lufas de design. Exato. Aquele logo do Internet foi jogado no Word e trocaram a letra do Inter, trocaram a letra do Ney. Exato. Isso não é profissional. Exato. Então tem que trocar. Se eu quero levar a coisa de forma profissional, tem que ser profissional no design também. Então vai entrar um novo layout profissional. Entendi. Se chegar um encanador na sua casa com uma chave de grifo de plástico, você não vai deixar de fazer o trabalho. Com certeza. Meu pai uma vez parou no mecânico na estrada, que o carro tava engasgando, e o cara veio com um palito de dente e uma faca. Porra, era o MacGyver? MacGyver? Meu Deus. Olha só, o cara ganhava dinheiro com o mecânico. Mas como era o mecânico pau, esse cara era mecânico profissional. O trabalho profissionalmente com internet é ganhar dinheiro com internet. Não, cara. É você fazer a coisa bem feita. Você transmitir confiança para as pessoas que vão contratar aquele seu serviço, para as pessoas que consomem o seu produto. Isso o mecânico lá, com certeza, ganhava dinheiro dos caras desesperados lá. Isso não quer dizer que você, então, não... É para todo mundo que está ouvindo o podcast desistir nada disso. É ter a consciência de que, de repente eu consigo ganhar, por exemplo, um programa de afiliado, o dinheiro pra comprar meu DVDzinho no final do mês, pra, entendeu? Pagar o shopping. Eu vou botar um investimento de tempo pequeno no meu blog. Quando eu for escrever do filme que eu vi, eu aproveito e boto um link de afiliados pra compra o DVD. Legal. Aí você vai vender um por mês, vai ganhar, entendeu? Tudo bem, mas tem consciência e não esperar que de uma hora pra outra vai ficar rico com isso, se você não se dedicou pra fazer a coisa de forma organizada. Negócio nenhum é isso, e não é internet que vai ser diferente. Com certeza. O Jovem Nerd durante muito tempo ganhava R$50 de Submarino e $10 de AdSense, cara. Era assim, era num pouquinho. Agora a gente decidiu que o negócio ia crescer, né? Mecânico lá de beira de estrada, de repente ele passava o dia pescando e falou assim: bem, vou pôr uma placa aqui mecânico, se aparecer alguém. Exatamente. Temos alguma conclusão pra esse papo? Ah, tem uma outra alternativa também, que é o cara que quer fazer profissional, mas ele fala, pô, mas eu não conheço de marketing, não conheço de design, não tem como pagar alguém. E aí ele vai ficar... E eu falo, então eu não vou nem começar a ser profissional, quer dizer, mas você pode procurar outros amigos que completem as falhas que você tem, as ausências que você tem. No caso, por exemplo, eu tinha necessidade de conteúdo, procurei o Nagak. Uhum. Na HAC precisava de apoio e tecnologia e me procurou. Exatamente. Muitas vezes, sozinho, você não vai levar seu projeto pra frente. Né? Por exemplo, a Zagal não sabe fazer montagem no Photoshop. Aí. Não sei. O Jovem Nerd não sabe ganhar dinheiro. Aí tem que ensinar pra ele como é que é. E ele também não sabe rebater rápido que nem eu. É verdade. Tudo é sempre bom ter o sócio sonhador, o sócio capitalista. Esse é o bad cop, é isso aí. É sempre bom. Eu queria perguntar um negócio, porque eu acho a internet uma parada extremamente indefinida, sabe? Ela não tem muito sentido do que ser, sabe? Ela é um jornal sem papel, sabe? Uma televisão sem estar na sala. O que, que vocês acham que vai acontecer com a internet, sei lá, daqui a 3 anos, 5 anos, e o que isso vai afetar a forma das pessoas ganharem dinheiro? Isso é uma pergunta caprichada, eu fiz já ontem. Na verdade, eu tava conversando com o Fábio Yabu. O que será a internet? Pera, deixa eu procurar minha bola de cristal aqui rachada em algum canto. Ela é um meio. Ela não é algo, ela é um meio. A gente, quer dizer, internet, telefone, rádio, TV, tá tudo numa mesma categoria. Grande erro, inclusive, do pessoal da bolha de 2000 foi isso. É achar que a internet era isso, era o jornal sem papel. Porque eram os profissionais, não existia profissional de internet. Então vinha um cara do jornal e falava, eu vou fazer um jornal digital. Vinha o cara da televisão e falava, não, isso aqui é televisão, vamos botar vídeo. E a coisa foi evoluindo. Dá pra ouvir minha filha daí? Dá. Ah, a participação tá clara. Não participar na novela da Record e no Jovem Nerd, no Nerdcast. Mas vocês não acham que a internet, ela ainda está muito limitada por estar presa num PC ou num Mac? Eu acho que a limitação da internet, ela tá na cabeça de quem produz alguma coisa pra internet. Não só conteúdo, mas quem tá produzindo propaganda. É como o Cris tava falando, você tentar encaixar. Ah, isso aqui é TV, vou fazer vídeo. Isso aqui é jornal, vou fazer texto. Acho que a próxima geração, que é os nativos digitais, a pessoa que aprendeu a falar e usar a internet tudo ao mesmo tempo, eles vão trazer usos que a gente nem imagina pra isso. Quer dizer, é que nem antigamente você tinha, o cara comprava uma televisão, botava na sala e tinha um programa. Mas o grande barato não era o programa, era dizer que ele tinha televisão. E todo mundo sentava e vinha, né, as pessoas do bairro todo, na janela, era a bolha da TV. A seguinte história, né? Eu vou repetir para vocês a pergunta que ele fez. Quem foi inventado primeiro? Computador, pessoal ou televisão? Televisão, tudo bem. Televisão, certo? Okay. Mas para minha filha, a resposta não é essa. Para minha filha, a televisão e o computador foram inventados ao mesmo tempo, no dia que ela nasceu. Então ela vai encarar a televisão e o computador de uma maneira completamente diferente. Ela vai, de repente, bolar uma maneira de juntar uma coisa com a outra, de, entendeu, criar uma terceira coisa. E então, é isso que a gente está falando. A gente vem de uma geração que viu primeiro a televisão, depois o videocassete, depois o computador pessoal, depois, e passo a passo, a gente leva alguma vantagem no aprendizado, mas a galera nova, que está aí com 15, 20 anos, Ah, sempre teve isso, sempre foi assim, eu já sei usar, eu já domino, eu já encaro a coisa de uma maneira diferente. Uhum. Então a internet ela vai mudar e aí, como filosofando de novo, como tudo na vida, primeiro as coisas acontecem, depois as pessoas dão rótulos e nomes e explicações. Isso que a gente está tentando fazer agora de futurologia, todo mundo tenta fazer e normalmente quebra a cara, porque não consegue enxergar. E aí os YouTubes estouram. É, já há 10 anos que tentam fazer um site que nem o YouTube. O YouTube estava no lugar certo, na hora certa, com uma necessidade, etc, etc, estourou, e as pessoas tentam explicar, ah, porque a banda larga isso, porque os consumidores aquilo. Então, o pessoal tem que fazer, e a melhor coisa na internet, já que a pergunta foi em cima de ganhar dinheiro, é que o custo de você fazer coisas na internet é muito mais baixo do que em outros lugares. O maior custo da internet normalmente é tempo, e pro cara que está desempregado isso é ótimo, ele vai ficar na frente do computador fazendo coisa. E o futuro não muda, já era assim, o futuro vai continuar sendo assim, mas se você achar os nichos e você descobrir que de repente aquela coisa que você adora fazer dá dinheiro, você falar daquele assunto totalmente obscuro, alguém da sua família acredita que vocês ganham dinheiro falando de coisas nerds, tudo aquilo, fala, menino, sai da frente da televisão, para de ver Tartaruga Ninja, e hoje em dia vocês são um sucesso, que vocês conseguem citar aquele personagem super obscuro das Tartarugas Ninja. Vocês encontraram um nicho de mercado e com a internet, se existe, sei lá, um nerd por quarteirão, só que se juntando todos os quarteirões do Brasil, você consegue fazer um mercado consumidor. É, você não tem que distribuir, que nem revista, tem que distribuir em todas as bancas do Brasil, que você vai gastar uma fortuna de distribuição. Isso, aí tem a Itália e volta, é por aí. É, pois é, eu acho que. Eu já gosto de especular total, sem medo de quebrar a cara. Eu acho que a internet vai acabar com todas as empresas telefônicas do mundo. Pelo menos. E a gente vai se comunicar através das baratas. Né? Antenas de inseto emitindo ondas telepáticas uns para os outros. Não, e falando sério, a internet eu acho que é natural que a gente já tá vendo ela sair do PC, né? Sair do computador, né? Ela ir para pro celular, ir pro pra televisão, pra geladeira, pro Xbox. Eu acho que videogame. A internet mais no smartphone, se a gente descontar o tempo da gasto hoje do que no computador. Um exercício péssimo de futurologia é a TV digital. Uma galera sentou numa sala de reunião em Brasília, ou no Japão, ou sei lá onde, e decidiu. A TV digital, as pessoas vão interagir com a TV e elas vão poder comprar. Eles decidiram como vai ser a TV digital, e até por causa do modelo de distribuição que você precisa, de um aparelho fechado e bloqueado, etc., em casa, eles determinaram a TV digital. Então tem essa propaganda mala na televisão da Globo aí, da família, sei lá o quê. A televisão digital já chegou e ninguém tá nem aí. Você não sabe. Eu não quero nem saber. É, inclusive, os programas já estão em TV, já estão sendo transmitidos. Ninguém pode ver. Se você tiver um aparelho, você vai. Se você tiver um aparelho Full HD, você vai ver a diferença. Ou se você morar em uma região muito afastada, você perceber que agora não precisa mais do bombril na antena. E a coisa mais importante da TV digital é a capacidade de eu poder ver o meu programa a hora que eu quiser, num tempo, que é, mas aí os direitos, o DVD, o mercado de DVD, quer dizer, o que o consumidor quer, os caras não oferecem. Mas você sabe, eu tenho uma séria teoria de que adotar o modelo japonês em detrimento do americano, por exemplo, em função disso. Se fosse adotado o modelo americano, estariam... Quantas pessoas já teriam um Tivo em casa nessas alturas do campeonato e ninguém mais já tá vendo comercial. E a Rede Globo está falindo nesse momento. Mas como é o modelo japonês, e você não vai entender lufa se você importar um setup box do Japão, e aí você tem que usar um setup box com o software que fizeram aqui no Brasil, e já não tem essa opção de gravar sem comercial, então eles estão protegidos desse tipo de problema. Quem dera que fosse isso, cara. Provavelmente alguém ganhou, o japonês pagou mais que o americano lá pro assessor do deputado. Mas, cara, Você acha que as emissoras de TV não pagaram pra falar assim, eu quero que você aprove esse sistema aqui, que não pode gravar sem comercial. Enfim, alguém aqui ainda vê TV? Eu não vejo mais TV. Amanhã tá o Ministério Público na minha casa, na do Cris. É. Você fez a... Mas isso é assunto para o próximo Nerdcast sobre TV digital, não percam. Cara, tá de saco cheio dessa merda. Eu tô até fazendo final. Não, é, tem tempo, não tem tempo. Então vamos falar. Eu fico falando, é, depois aí, depois tá você se foda pra editar, é, né? Aliás, eu tinha prometido falar palavrão pra caramba pra dar trabalho na edição. Muito bom, Cris Dias, Ednei Souza, muito obrigado por participar desse Nerdcast. Vamos deixá-los fazer o jabá, né? Afinal. É, por favor, façam seus jabás. Cris. O meu site pessoal é crisdias.com, que tá meio largado, que eu tô em correria de fim de ano e tudo aí. É... E o Vilago, vilago.com.br, que é minha empresa de hospedagem. E que quem estiver precisando hospedar. E até engraçado, eu devia estar aqui defendendo que a internet, todo mundo pode ficar rico na internet para conseguir um monte de clientes, né? Um monte de gente me ligar e eu quero, mas eu tô jogando na real, que é até a abordagem que eu faço com a minha empresa. É, enfim, eu acho que rola, mas não é essa corrida do ouro que tá todo mundo fazendo. Mas, na verdade, eu fiz para você, cara, de forma subliminar, quando eu falei que se você não entende tecnologia, tem que procurar alguém que hospede seu site. Eram as mensagens subliminares para as pessoas hospedarem no Vilago. Aliás, eu lembrei de outro caso aqui que eu ia sacanear que o Internet é o maior Twitter do Brasil. Eu sou o terceiro maior Twitter. Aí eu lembrei do segundo colocado, que é o Camiseteio, que ele é um cara que monetiza várias coisas em cima do camiseteria. E ele descobriu um nicho, quer dizer, não, se 20 pessoas quiserem tentar isso, não vão conseguir. Mas ele viu que com o programa de afiliados do Camiseteria, que não dá dinheiro vivo, dá vale compras, ele, o Fábio Seixas falou que ele já deve ter a coleção completa do Camiseteria, porque ele faz vídeo... É um tarado por camisetas. É, ele faz vídeo no YouTube mostrando a nova camiseta e o link... É com o código de afiliado dele. Ele bota no Twitter, vai sair um novo lançamento, descobri aqui, hackeei a URL do site, descobri a nova coleção do Camiseteria antes de ser lançada, e ele bota o link dele. Então o cara descobriu... Ele Pô, se o Camiseteria desse dinheiro, eu ia fazer os vídeos com umas minas gostosas com e sem a camiseta no YouTube. Camiseteria molhada, né? As meninas colocando a camiseta, pô, né? Natalie Portman de camiseteria. Não, não. A gostosa Natalie Portman. Isso! E o Radar Pop, tem previsão para mais um? O Radar Pop teve planos megalômanos para a virada do ano, mas vai ficar para o ano que vem. Radarpop.com.br. E a gente entrou numa de convidados especiais, tudo. Vamos chamar vocês aí em breve. Você tirou meu convidado. Eu ia fazer com o Fábio Abu, aí ele apareceu no Radar Pop, eu botei ele na geladeira. Agora deixa eu render. Pô, ainda bem que eu não fui no Radar Pop. O Fábio Abu é o Peacemaker, seu Lula Paz, hein? É, eu demais. Internei! O vulgo Ednei Souza. O cara quer escrever no Internei Blog. O que ele tem que fazer? Implorar pra você mandar uma redação? Uma redação de vestibular. Começa o blog dele em algum lugar e vai mantendo durante um tempo. Porque a maioria das pessoas que começam blog desistem depois de algum tempo. É, isso acontece muito. Não dá pra... Quando eu coloco um cara no Internet Blogs, eu invisto tempo nele e depois você faz um lançamento, divulga, pra depois dali uns meses o cara desistir, descobrir que é só porque ele não teve que tirar nenhum dinheiro do bolso e ele achar que ele pode abandonar, é meio frustrante pra mim. Então, geralmente a gente chama a pessoa que tem um compromisso já de escrever, tem blog há pelo menos um ano, já... A gente tem material para avaliar também, né? E a vantagem do cara tá lá, né? Tipo, o cara não tá num blogspot esperando ser conhecido por alguém. O cara tá num lugar, numa casa que já é reconhecida. Sim, o internet.net tem 2 milhões de visitas por mês. Tá dentro do IG. Então, se o cara escrever hoje, ele vai aparecer na home do... ele vai aparecer na home do projeto Internet Blogs. Uhum. Se tiver muitos comentários, links, ele aparece na home do internet.net, ele aparece na home do IG, então quer dizer, Ele pode dar. Tem caso lá de blog que tinha assim 200 visitas por dia, de repente o cara fez um texto bacana e teve 20 mil visitas. Exato, naquele texto. Então você sabe que se você escrever um negócio bacana, você vai ter visibilidade. É, e tem um 80% do AdSense do blog dele, né? 80% do AdSense do Mercado Livre e de outros, anunciantes que colocarem lá o. Pô, muito bom. Nice. Bem lá. O Chris é o homem das mil URLs, eu sou o homem de uma URL só. www.internei.net. Muito bom, cara. Digitar internet.net/blogs, você vai ver blogs muito mais bacanas do que o meu lá. Muito bem, muito obrigado pela presença desses duas maravilhosas personalidades da internet. É, rumo ao futuro da internet, que é... Que é as antenas de baratas falando por telepatia.